nosso tema dessa noite, então, é qual o significado da doença? Vira e mexe, a gente vem e fala de doença, né? Porque a gente acredita que existe uma necessidade da gente compreender melhor o significado da doença. E se nós pararmos e observarmos, existem vários tipos de doença. Doenças que pouco nos afetam nos seus sintomas e doenças amplamente graves que são capazes de tirar a nossa vida física. E dentro dessa relação das mais e das menos graves, tem muitas. Nós desenvolvemos muitas doenças, muitas patologias. Mas por quê? Por que a gente adoece? Talvez fosse a primeira pergunta que a gente deveria se fazer. Por que nós adoecemos? A gente tem o costume, e a gente, desde pequeno, quando nós éramos bem pequenos, quando nós tínhamos algum problema, a nossa mãe, ela nos atendia, ela resolvia para nós. Nós fomos crescendo e a gente se acostumou com esse tipo de relação. Culturalmente, a gente foi simplesmente aumentando aqueles que nos assistem. Quando nós temos um problema, seja ela uma doença mental, emocional ou física, nós recorremos a pessoas, ou quando nós achamos que nós sabemos como resolver, nós vamos atrás do remédio, que é o mais comum. Nós temos em casa lá uma caixinha lá, cheia de drogas, é o nome do remédio, para resolver aquele sintoma que se apresenta. Quando nós fazemos isso, qual é o recado que nós estamos dando para nós, para o nosso corpo? Ele está manifestando um sintoma que nós achamos que é simplesmente uma doença. Sem, às vezes, olhar de uma forma mais profunda qual é o significado, o porquê que eu estou sendo atingido. Nós temos uma visão de sempre sermos a vítima. Então, eu peguei uma doença, ou eu desenvolvi uma doença por tais e tais motivos. Sempre externo, nunca provocado por um fator interno. São formas de a gente ver um problema. Mas por que que eu, todo ano, sou acometido por tais e tais problemas? Por que que eu desenvolvi uma doença, às vezes, tão grave? O que que ela está buscando de mim? Qual é a resposta que eu devo dar nesse enfrentamento dessa doença? Citando dois livros, um de um médico brasileiro, o título do livro é Quem Ama Não Adoece. A gente já falou dele também aqui. E tem um outro de um médico estrangeiro, cujo título é A Doença como Caminho. Pegando apenas os títulos, caminho do quê? Caminho para onde? A gente vai ter que ler o livro para descobrir, né? Mas a gente já pode tentar descobrir através do raciocínio. Caminho para quê? Por que adoecemos? Quem adoece? É o corpo? Não sou apenas um corpo. Eu sou um espírito encarnado. Começa por aí. O corpo manifesta uma doença lá de dentro. Por que que ele está manifestando isso? Onde é que está o problema? Será que o remedinho vai resolver? Será que se eu cortar um pedaço fora, vai resolver? O que que gerou aquilo? São questionamentos que a gente acaba não fazendo e que a gente acaba sempre seguindo um mesmo rumo. Um mesmo rumo que a gente está vendo uma sociedade doente. Todos nós padecemos dos mesmos problemas, mais grave ou menos grave, mas todos nós da mesma forma, porque nós temos uma tendência a seguir um roteiro igual. Nós não nos conhecemos. A base de tudo é o conhecer a si mesmo. Porque qual o significado da doença? Qual o objetivo? O que ela está me pedindo? Ela não quer que eu vá no médico e diga para ele: eu tenho essa doença, resolve para mim. Me prescreve tais e tais remédios ou tratamentos para que eu me cure. Às vezes dá certo, quando a coisa é mais fácil, mais sutil. Mas quando a coisa é mais profunda, se não houver, junto com o tratamento, uma parte minha envolvida nisso, não adianta. Eu posso até curar, mas aí outra. A gente vê isso acontecendo. A gente vê na gente, vê nos outros. Mas a gente vê. O autoconhecimento é a grande chave. Mas a gente tira algum tempo do nosso dia para se conhecer? Quem nós somos? Nós temos uma visão, todos nós, distorcida de quem nós somos. E nós, quando perguntamos para alguém como que nós somos, esse alguém nos define, às vezes, diferente daquilo que nós pensamos. Então, quem é que nós somos? Aquele que eu acho ou aquele que os outros estão vendo? Provavelmente eu sou um terceiro. Não sou nenhum nem outro. Porque o nosso campo de observação é limitado. O nosso campo de observação, ele é feito dentro das bagagens que nós trazemos. Eu não consigo entender o que eu não conheço. E se eu não me conheço, eu não me entendo. Se eu não me entendo, a doença, ela acaba surgindo para me dar um sinal. Quando nós vamos no médico, o que que ele trata? A doença. Ele trata a doença, não é? Raro, exceções que tratam o doente. Porque nós queremos essa questão resolvida de uma forma rápida. Eu disse, né? A gente vai lá e entrega para ele o nosso problema, paga para ele e quer que ele resolva. Às vezes não dá. Muitas vezes não dá. Às vezes a gente percebe nessa manifestação que está ocorrendo, e o primeiro livro que eu citei tem o título de Quem Ama Não Adoece, que nos falta amor. Tão simples, uma palavra tão simples que a gente conjuga tantas vezes durante uma vida, mas talvez a gente conjugue errado. A gente não entenda o significado do que é amar. A gente fala do Evangelho seguidamente, e o Evangelho de Jesus, a base dele é amor. Só isso. Ele nos pede, faz aquilo que tu gostaria que fosse feito para ti. Age de acordo com esse princípio, verdadeiramente. Mas a gente não consegue. A gente acredita que as nossas vontades, elas estão acima disso. Porque é assim que a gente age. Colocando os nossos desejos na frente do que muitas vezes é o mais correto fazer. Quem planta, colhe. Ou tudo que se planta, se colhe. Fala-se de doença como um castigo. Um castigo de Deus. Porque tu não foi bom, tu não fez isso certo. É outra interpretação errada. Jogando a minha responsabilidade para Deus. Então ele está me punindo. Será? Como é que nós entendemos Deus? Não pode ser assim, né? Nós temos que assumir a nossa postura em silêncio, isoladamente, não esperar que o mundo nos dê o retorno daquilo que nós queremos. O mundo é um conjunto de muita gente e cada um está seguindo a sua cabeça. Certo ou errado, Cada um está fazendo aquilo que quer. Nós somos responsáveis por nós mesmos. E o nosso futuro que está sendo escrito a cada instante por nós é fruto dessas nossas escolhas, dos nossos desejos manifestados, dessas nossas vontades, que muitas vezes nós deixamos passar. Acreditamos que mais uma vez não tem problema. Não dá nada. Depois tem o remédio que me cura. Se eu ficar doente, de repente eu morro antes. A gente está sempre jogando para frente. Até sobre a morte, que a gente acredita que é a morte. Se não é uma continuidade, a morte é uma continuidade da vida. Mas de que forma que nós entendemos isso? Como fim ou como continuidade? Se nós olharmos e vermos que ela é uma continuidade, a gente começa a mudar. Porque a gente sabe que vai continuar. Então, não adianta eu querer me fazer de desentendido, porque eu vou olhar ali na frente e vou me deparar comigo mesmo. É bem interessante a gente pensar, porque é uma capacidade que o ser humano tem, pensar. E através do pensamento, a gente formula questões. E essas questões, elas nos levam a descobertas. E as descobertas a mudanças. Mudanças necessárias para nós deixarmos para trás tudo aquilo que nos causa sofrimento e entendermos qual é o caminho. Um desses livros tem na nossa biblioteca. Se alguém se interessar, o outro, eu não sei. Mas um tem. Mas existe um material muito vasto sobre essas questões das origens das doenças. Doenças mentais, doenças emocionais, que quando não tratadas, se tornam doenças físicas. Chegam a ser doenças físicas. Então a gente tem ainda um tempo, quando a gente percebe as questões, para tratá-las antes que elas exijam de nós um sofrimento ainda maior.